tarde ensolarada, ao tranquito do banhar. Vai um gaúcho no morro, atrás de um cusco assoleado. De quando em vez o cusquito olfateia rastreando um trigo, e volta pra sombra do pingo, que segue o rumo tranquilo. Dispara um par de avestruz pela várzea desparelha, enquanto as nuvens do céu lembram bandos de ovelha. É lindo olhar pro Rio Grande numa tarde de céu azul. Não tem nada mais bonito que o infinito, beijando os campos verdes do sul. É lindo olhar pro Rio Grande numa tarde de céu azul. Não tem nada mais bonito que o infinito, beijando os campos verdes do sul. Solitário, pensativo e em si mesma, fica a mariscar tristezas na solidão do banhado. Lá no alto, no azul do céu, cruza uma garça voando. Parece um lenço de adeus de algum amor acenando. Um corujão tresnoitado solta um fio de mau agouro, enquanto a tarde se vai levando um gaúcho num mouro. É lindo olhar pro Rio Grande numa tarde de céu azul. Não tem nada mais bonito que o infinito, beijando os campos verdes do sul. É lindo olhar pro Rio Grande numa tarde de céu azul. Não tem nada mais bonito que o infinito, beijando os campos verdes do sul. É lindo olhar pro Rio Grande numa tarde de céu azul. Não tem nada mais bonito que o infinito, beijando os campos verdes do sul.